isso aí, galera. Vamos começar mais um RPGcast, aquele podcast polêmico de quem leva tapa na cara e levanta com 10 pontos de HP para fazer o programa para vocês. Esse episódio vai ser muito legal. A gente vai falar do seriado que vem aí fazendo sucesso na TV aberta brasileira, que é o Supernatural, ou Sobrenatural, como a gente conhece pelo SBT. A série que conta a saga dos irmãos Sam e Dean Winchester, junto com demônios, anjos e todas as outras lendas urbanas que a gente pode pesquisar na internet. E para falar sobre esse seriado, a gente tem novamente um time de primeira. Tem aqui o Daniel Dark Wolf, que vocês conhecem, colunista do RPG Vale. A gente tem também o Duncan Salazar retornando para participar do RPG Cast. Temos a grande participação do Dan Ramos. Infelizmente, o Thiago não vai poder participar. Acabou de chegar do hospital, literalmente, suspeito de dengue ou algo assim. Nossa. Não vai estar completando o time. Mas melhoras ao Thiago, uma grande perda para o episódio da RPG Cast. Mas o próximo ele está aí inteiraço. Deus quiser. Eu sou RPGista e infelizmente não estamos trabalhando com strippers nesse episódio. Eu sou o Daniel Dark Wolf e aqui vampiros não brilham no sol. Sou o Dante Salazar e rosnou pra mim com jogando água benta. Eu sou o Dan Ramos e, cara, a vida não é pornografia. Show de bola. Antes de a gente falar um pouco sobre a Supernatural mesmo, a seriado, vamos falar um pouco desses convidados que estão aqui. O Duncan, que vocês já conheceram do primeiro RPG Cast, foi lá, estreou o programa com a gente. Mas fala um pouco mais sobre você, Duncan, pra galera relembrar. No primeiro eu me identifiquei como Leandro, né? Sou tradutor lá da Devir, traduz os jogos de RPG. E mexo com obras em inglês em geral, traduzido para português. Estou viciado em seriados, cinema. Estou totalmente nerd fanboy. Quem leu o meu post no site Appendicite sabe disso. E estamos aqui para falar desse seriado que, pô, explode minha cabeça a cada episódio, entendeu? E é isso. Show de bola. E tem o Dan também. Todo mundo conhece ele bastante do site Paragons e fala um pouco sobre você, Dan. Bom, eu sou metido a blogueiro, sou ilustrador, sou metido a escritor, metido a mestre de RPG, curto muito série também, cinema, e desde o começo curto muito Supernatural. E aí? De bola, a gente tem também duas convidadas mais do que especiais, que é a senhora Duncan Salazar e uma convidada do grupo do Duncan também, que é muito fã e fanboy do Supernatural, né? Se apresente aí pra galera, pessoal. Aqui é a Bruelva, Salazar, aqui é a Padawan. E Cassiano, onde trabalha? Tá bom. Então, isso aí. Vamos falar então sobre o seriado. Começando a falar sobre Supernatural, sobre o enredo principal. Quem consegue resumir pra galera que está ouvindo aí é... Qual que é a história principal, assim, do Supernatural? O Duncan, você pode falar um pouco pra galera dessa história? Começamos a falar sobre Supernatural e sobre o enredo principal. Quem consegue resumir pra galera que tá ouvindo aí, qual que é a história principal, assim, do Supernatural? O Duncan, você pode falar um pouco pra galera dessa história? No geral, assim, o Supernatural, ele foi uma sacada genial do criador da série, numa época em que seriado de horror, de matamonstro, tava muito em baixa, sabe? Ninguém tava assistindo muito isso. A gente tava numa época, assim, de uma explosão de seriados, mas eles estavam mais indo pro lado do reality show. E ele teve essa ideia muito boa de fazer um seriado a respeito de dois irmãos na estrada. E com essa brincadeira ele simplesmente abocanhou todos os fãs de seriados cancelados que falavam a respeito de viagem na estrada. E também o pessoal que, fãzaço assim, que tava órfão do seriado Buffy, cara. Uma ótima ideia que ele teve e tá aí até hoje, né? Tá renovando pra sétima temporada. O Crypt, ele tinha uma. Tanto com Buffy quanto com Arquivo X, ele admirava essa coisa de ter um filme de terror por episódio. E eu acho uma coisa mais engraçada é que o projeto inicial não era um doido, era um jornalista. Eu não lembro se ele acabou alguém dizendo pra ele que não ia dar certo. Foram os executivos da Warner falaram que ia dar certo e tal. Aí ele, bom, então vamos pensar uma coisa mais, alguma coisa diferente. E aí que fizeram o protótipo de sangue. Futebol, inclusive, vi um artigo na internet que diz que o Sense, o nome dele seria Sal, alguma coisa assim, né? Teria um nome diferente também pra ele, que disseram que não ia dar muito certo. E eu particularmente sentia uma falta, mano, uma saudade de algum seriado no estilo Arquivo X, que eu tenho um seriado que explodiu minha cabeça também. Mas então, o Sam e o Dean, né, criado lá pelo Eric Kripke, são dois irmãos que viam pela estrada tudo, mas eles têm uma história, né? Eles nasceram de uma família aparentemente normal, mas que alguns casos aconteceram e transformaram essa família toda numa família de caçadoras de seres sobrenaturais. Não é isso, gente? Tem que pedir um tempo aqui. Pode falar, Dante. Então, assim, realmente, eu achei que isso foi uma ideia muito legal, porque você é pego de surpresa, assim como praticamente eles também, né? Se você parar pra pensar, isso poderia ter acontecido em qualquer outro lugar do mundo, com qualquer outra família. De repente, você tá levando uma vida normal e aí você descobre que alguém da sua família é um caçador de monstros, cara. Sei lá, tem muito RPGista aí que tem isso como sonho guardado, né? E a primeira temporada começa exatamente quando o Sam vai, o Dean vai ao encontro do Sam e fala pro cara, pô, nosso pai sumiu, temos que ir atrás dele, né? E isso foi uma sacada bem bacana também pra começar a série, de estar atrás do pai deles, que era o ícone pra todos eles, tinha todo o conhecimento íntimo que eles tinham sobre os demônios, sobre todos os seres sobrenaturais, né? O que vocês acharam? Pode falar, Daniel. Não, esse começo do Supernatural foi muito bem bolado mesmo, porque você já começa com cheio de incógnitas. Por exemplo, quando ocorre o efeito lá com a mulher, você quer saber o que é aquilo, por que o pai dele caça monstros, então já vem um monte de pergunta que faz você querer ver já depois dos capítulos, entender um pouco mais a história. Isso foi muito legal mesmo. Eu acho bem legal que você vê essa história, esse tipo de história de Supernatural, essa estrutura de enredo, se você olhar pelo mito, a história do mito do herói, a construção da história, você vai reconhecer muita coisa, como por exemplo, Dean indo lá buscar Sam como mentor, que vai chamar o herói pra jornada, o Sam, ele não quer ir, por causa da vida dele de faculdade, problemas, e aí depois ele acaba sendo motivado aí por um evento externo. Que a gente vai ver lá na frente que teve tudo. Que teve tudo uma armaram, né? Pra isso acontecer. Foi tudo engenhoso. É verdade. Vocês estavam comentando aí, a gente tava lembrando aqui. Realmente, tem tudo a ver com a saga do. A jornada do herói, né, cara? Porque no momento em que ele diz que ele não quer ir, eventos acontecem que forçam o cara pra ir, sabe? O Mace vai lá e... É, não tem jeito, você vê isso em todos os lugares, sabe? Mata a mulher dele. Lembrando que se não fosse por matar... Ele brigou com o pai e se desligou da família. Mas é interessante também lembrar que o Sam já sabia que esses eventos iriam acontecer, né? Ele teve visão, uma visão de que isso ia acontecer. Que a namorada dele ia morrer exatamente igual a mãe dele, assim, cara. Uma parada que ele já sabia e ele não tava acreditando, né? É isso que o Dan falou mesmo na jornada do herói. O cara ser chamado pra ser um herói e não ter essa coragem de ir ainda. Cara, esse é um dos motivos, não sei se vocês perceberam, que é por isso que no final de cada temporada eles tocam aquela música Carry On My Wayward Son. Wayward Son é o Son, cara. Sabe? Aquele cara que é rebelde, ele não queria ser, ele não tava afim, mas no final ele teve que ir atrás, cara, e correr atrás pra salvar a vida de todo mundo. É o filho pródigo, né? É, ele teve que ir atrás, não tem como, sabe? Ele tem que voltar. Então, cara, é uma sacada genial. A trilha sonora, você percebe? Se você parar pra analisar, que é uma coisa que eu faço muito, que eu sou viciado em trilha sonora de filme e seriado. Ah, total, também. Tudo a ver, a letra de música tem a ver, sabe? Eles não colocam nada só porque é bonitinho, né? Como na maioria das outras séries. Se você cata a letra da música, você vai ver que ela tem a ver com o episódio, tem a ver com o final da temporada. E já ficou uma coisa marcada, né? No final de cada temporada, tem aquele que você sabe que vai ter aquela música, né? Isso é fantástico. Não só no final da temporada, né? No, por exemplo, Back in Black, quando o Dean recupera o Impala. Wow. Tem o Smoke on the Water, quando ele tá passando aquele tempo em casa. Há muitas músicas lá, tem um significado que qualquer outro CD. Os Bells também. Enfim. Ah, é. A trilha sonora foi demais mesmo. Mas voltando à questão do herói, na verdade, que nem o Dukan falou, né? Ele não queria e virou. Na verdade, ele tem uma postura meio de anti-herói. Aquele cara cheio de defeito, com os problemas dele, mas que no final acaba, sabe, tendo que tomar a ideia de mocinho da história. Isso aí ficou legal porque gera uma série de conflitos entre eles, né? A discordância entre os dois também é muito bem bolada por conta disso. Talvez isso tenha a ver com o fato do Jim ter sido e do filho que foi criado para fazer as caçadas. Está protegido tanto pelo pai quanto pelo Jim. E aí o Jim sai para caçar com o pai enquanto o Sam se desliga, que é uma coisa que ele se repete muito na série. O Sam muitas vezes tenta sair da vida de caçador e voltar para a vida normal. Nunca dá certo, né? E, então o Jim é o cara que faz as caçadas e de repente ele vai buscar o Sam, que é um cara que estava conseguindo ir para a vida normal e não quer voltar. Aí o Sam é chamado de volta para a briga por causa da morte da Jess e começa a aprender tudo com o Jim. Junto, o Jim vai aprendendo também, né, com o legado que eles recebem pelo diário do pai. Isso é bacana. Inclusive, falando mais sobre essa caçada, para vocês, quais foram os pontos altos ou os episódios mais interessantes dessa primeira temporada? Porque a primeira temporada em si, ela tem muito de lendas urbanas, né? Ela não é tanto assim com uma história de envolvimento com demônios e anjos como são as outras temporadas. Ela tem muitas lendas, né? Quais foram as mais expressivas? Olha, cara, pra mim, assim, eu sou um cara meio de crônicas, né? Eu tenho a minha preferência, minha esposa tem outra, a Padawan tem outra, cara. Acho que cada um vai falar um pedaço. Pra mim, o que eu achei assim que coroou a primeira temporada foi a busca pela arma do Samuel Colt, cara. Sabe? Isso eu achei assim uma coisa épica, porque ele deu uma meta pra ele, sabe? O objetivo é encontrar a bendita da arma, sabe? Que você pensa, putz, é uma power bazooka, né, cara? Eles vão usar um negócio contra o cara e não vai sobrar nada. E aí, cara, eu achei isso fantástico, assim. E aí, vamos ver o que elas acham aqui. O episódio da Blood Mary é fantástico. Quem é que nunca tem que falar três vezes Blood Mary na frente do espelho para ver o que aconteceu? Eu nunca fui, cara, tenho medo. mas eu simplesmente tenho até no Brasil, essa lenda foi adaptada, e tinha galera que dizia que você tinha que chegar no banheiro da escola, falar três palavrão, chutar. É, a loira do banheiro. Correndo, loira do banheiro. Né? Eu não falo isso não, que a loira do banheiro é verdade. Mas é, cara, realmente, se você chegasse no banheiro da escola, chutasse a privada, falasse três palavrão, aparecia uma mulher que era diretora, que não tinha nada a ver, cara. Diretora loira, pode crer. Mas eu não sei, cara, eu acho que o lance do coach foi realmente pra mim também o que mais marcou. Apesar de ter começado a aparecer sobre o demônio de olho amarelo, tudo, o coach foi pra mim o lance que mais me fixou assim no seriado, né? Teve inclusive um episódio, cara, que eu considero um dos piores episódios do seriado, que foi o episódio 8, chamado Bugs, né? Insetos, cara. Isso eu não gostei muito, não, cara. Primeira, né? É, da primeira. Por quê? Porque esse episódio, se vocês repararem, eles estão todos, entram dentro de uma casa que vai ser atacada por insetos, tudo, e ficam esperando, sei lá, surgir o sol surge em menos de 15 minutos, eu acho que tem uma erro aí de tal. Olha, mas sabe que me sentido. Deu uma lembrada naquele episódio do Arquivo X, cara, que da Guerra das Baratas. Me deu o mesmo desespero, saca? Sim, tem muitos episódios prediletos. Basicamente, um ou dois pra cada temporada. Mas me lembrando agora rapidinho, o que eu mais gosto da primeira, quer dizer, aqui, juntando tudo, eu diria que o melhor da primeira, o que é estranho, é The Benders. Que ele é de certo modo, assim, ele é uma dicotomia. Ele. Você fica pensando, tudo que eles encontram é sobrenatural, tudo que eles encontram, eles vão sempre no caso certo e tal, tal, tal. Aí, esse episódio, ele tem uma coisa que supõe geralmente ele tem muito, é explorar a maldade humana, e ele mostra que nem sempre é. Assim, tem outro episódio, outra temporada, tem uma mulher que não é uma fantasma e tal, na quarta, né? Então, cara, esse episódio de Bender, fabuloso. E também me lembrou do Arquivo X, o episódio que eles iam lá e a galera tinha uma família que devorava as pessoas, cara, saca? Coisa absurda. E eu falei, meu, tem muita. Uma coisa que me grudou na série foi por causa disso, sabe? Ela me reacendeu aqueles medos antigos que eu tinha, né? Porque eu assisti o seriado, então eu achei fantástico. Pois é, Crossroads Blues também é muito bom. Nossa, cara, se vocês entraram no meu blog lá, o The Hunting, que é, tipo, pra quem não sabe, a minha série de Supernatural RPG, né? Tá, tem um episódio só sobre o Robert Johnson, cara. Puta, isso dá muito medo, sabe? Eu nunca mais vou olhar pra um cruzilhar pelo mesmo jeito. A gente ficou fã com ele aqui. Na segunda temporada, quais talvez foram os pontos fortes? Será que aqueles poderes específicos do Shannon eram meio tímidos? Não sei. E às vezes você até acredita que ele vai desenvolver, talvez você cria uma expectativa pelos poderes dele, você começa a descobrir que, pô, o cara é frio, tem alguma coisa relacionada com o demônio de olho amarelo. Como é que era essa expectativa sua? Vamos comentar que você disse que os poderes do Sam são tímidos no comecinho, mas ele era um personagem de nível baixo, né? Ele vai ficar aprendendo. O que eu acho, meu medo, cara, quando o Sam começou a desenvolver aquelas habilidades, é que ele virasse um Jedi, ou um Neo da vida, e começasse a soltar raio pelas mãos. Eu tava com medo que isso fosse acontecer, porque como o seriado chama você por Neto, eu tô falando que colocaram a barrinha de limite deles, ó, daqui a gente viu o sangue do demônio, que foi uma sacada boa. Nossa, mas o negócio do sangue do demônio foi um tapa na cara de todo mundo, ó, só toma aí, ó. O herói de vocês é maculado. É, o herói de vocês, tá ligado? Isso achei muito bom. Eu acredito que eles mudaram essa... evoluíram, ou talvez mudaram a ideia de como seriam os poderes do Sam depois nas próximas temporadas, cara. Porque eu também tinha esse medo, como o Duncan falou, do Sam sair virando... pegar aqueles caras mano de action e sair, tipo, dando soltando raio pelo olho. Mas até depois das próximas temporadas, quando ele já tenta lutar contra a Lilith e tudo, você percebe que talvez os poderes estão totalmente, não totalmente, estão bastante diferentes, né, distintos do que ele desenvolvia na segunda temporada. Falar dos episódios, dos pontos mais fortes, dos melhores episódios, assim, pra mim é, na temporada, com certeza, pra mim, dois episódios muito fodas são o Rod Hill, que é, eles encontram uma fantasma na estrada. Nossa, show. Quer dizer, que o espectador não sabe que ele é um fantasma, né? E o que é o Suspects, que é quando você vê, que é um dos episódios que você vê que, pô, eles, teoricamente, alguns dos monstros que eles matam são gente. Aí eles fazem muita coisa fora da lei. Os autores estão se preocupando em colocar a polícia atrás deles e tal. Uma coisa que eles acabam esquecendo nas temporadas seguintes. Que é uma coisa muito coerente, né, cara? Você não pode sair por aí matando um monstro que tem carteira de trabalho e tem RG e achar que a polícia não vai correr atrás, né, cara? Isso é, eles, os jogadores ficam tudo com medo. Pô, nunca faz todo sentido. Eu acho que tem tudo a ver. Se você faz isso, a polícia vai vir atrás de você, porque afinal de contas, você tá matando o cara na frente da câmera, sabe? Desde o primeiro episódio do Supernatural, eu pensava, pô, eles não usam luva, cara, eles invadem a casa dos outros. Eles matam os vampiros dentro da casa, o cara tá morando no lugar. Você vai ver, a polícia não vai correr atrás do cara. E aí foi a resposta, né? Realmente, eles vão correr atrás, sabe? Agora, com relação ao episódio, a segunda temporada que o Dan falou, eu, assim, pessoalmente, eu gostei do Croton, cara. Cara, porque... Ah, Croton, eu moro nos Estados Unidos, uma lei muito recorrentada. Todo mundo, toda vez que tem história, eles falam a respeito da colônia que perdiu. Ah, eu fico com esse poder minha colônia, sabe? E, cara, tudo isso, ele tem isso, cara, isso é um fato, sabe? Realmente, o cara foi na ilha, ele foi lá e ele achou escrito por ator numa árvore, ponto. E aí? Não, se vira, só tem isso, a informação. E isso é verdade, gente. Então eu acho que eles usarem isso na série, são muito folclore norte-americano, sabe? Foi muito legal. Total. Inclusive, só falando aí desse lance de não poderem matar monstros que tem o cartão de trabalho e tudo, o Supernatural é legal, o que diferencia de algumas séries que a gente tem por aí de terror, é que a polícia tá na cola do Sam e Jim direto, né, cara? Eles têm seus artifícios, tem lá todas as suas identidades falsas pra trocar, pra fingir que são outras pessoas, né? Agora torna um pouco mais realista a parada. Não é igual a alguns seriados que você sai matando todo mundo de noite e de dia acorda com enxaqueca como se não acontecesse nada. É, oi. Então, fazendo algumas coisas à medida que as temporadas foram passando, eles acabaram esquecendo, deixando de lado. Não sei se talvez pela conservar o bot, pra se preocupar com outras coisas e contar uma história maior pro pessoal. Mas algumas coisas que faziam a série muito legal nas primeiras temporadas acabaram sendo esquecidas à medida que foram passando o tempo, né? Por exemplo, essa coisa da polícia, alguns detalhes que a gente já viu dos dois, o jeito que eles faziam as coisas, o jeito como eles se disfarçavam, e os roubos de cartão de crédito, essas coisinhas pequenas e legais que eles poderiam ter diminuído, mas acabou desaparecendo, né? Porque afinal você tem um foco muito grande pela frente, você está falando de pessoas que já vai ser mundo, universo e tudo mais, e aí acabaram se perdendo algumas dessas coisas. Então, vocês estavam falando desse negócio de usarem identidade falsa e essas coisas. E aí, entra o Bob também, né? O trabalho do Bob, além de ajudar o Sênior nas pesquisas, né? Ele também acaba atendendo todos os telefonemas para confirmar se os dois são mesmo, né? Os agentes da FBI ou qualquer outra coisa que ele se disfarce. Isso que é legal, tinha até o episódio mesmo, né, que mostrava que o Bob recebia todos os telefonemas. É bem legal essa parte dele. Mas como o Dan falou, o plot cresceu tanto, cara. Imagina, se algum dia na vida de qualquer pessoa o cara simplesmente tiver que impedir que o Lúcifer apareça na Terra, cara, os policiais não vão ser nada perto deles, cara, não vão ser nada mesmo. Então, acaba tendo que esse... As pessoas continuam achando que eles são só criminosos, tá entendendo? Por mais que eles salvem as pessoas, elas não sabem que eles salvam. Aí talvez eles, seria bom em alguns episódios eles abordarem novamente algumas pessoas, mesmo que os caras já soubessem ter a manha mais fácil de sair ou de escapar, ou realmente em alguns policiais não fossem pares. Mas mesmo assim, é como eu disse, isso reforçaria até a estética niilista da série. De que eles salvam todo mundo, mas ninguém tá nem aí pra eles. É o herói que não é reconhecido, né, cara? Exato. Mas logo depois da primeira parte da treta, não teve aquele episódio da delegacia que eles... que o próprio cara do FBI tava atrás deles, o cara é possuído, aí ele sabe que tá possuído, ele percebe que tudo que eles falavam era verdade. Porque o cara do FBI, ele era realmente uma pedra no sapato deles, né? Mas aí o lugar explodiu. Aí o lugar explodiu. É verdade. Tem razão. Mas enfim, aquele... Pô, foi mal. Pessoal, porque aquele episódio do Bob, realmente, eu tinha me esquecido dele. Realmente, ele até que dá uma luz, assim. O que passa o dia lá. Como é? Weekend at Bob's. Aí, desde aí da sexta já, né? Isso. Eu lembro daquele episódio da quinta, e eles estão lá no... Eles estão pedindo com um agente do FBI, interrogando um cara, porque as pessoas estão levantando do cemitério, né? Aí a hora que a xerife liga pro Bob, ela reconhece a voz do Bob. Cara, a cara que eles fizeram foi absurdamente divertida, sabe? De repente, o Bob é conhecido, deu errado, sabe? Ele é o bêbado da cidade, cara. Ele não é um agente do FBI, ele não é uma pessoa que pode confiar aqui no seu trabalho. Fala um pouco da terceira temporada. Foi uma temporada... mais envolvido com esse lance de demônios, né? Não sei se vocês repararam, mas na primeira temporada os caras não tinham conhecimento nenhum, né? Não sabia nem como exorcizar uma pessoa, um cara possuído. E isso é uma das coisas que deixava a série bem mais interessante, né? Eles iam desenvolvendo os poderes e conhecimentos ao longo da série. Quando chegou na terceira temporada, ao invés de que era o pai de um irmão do Chester que tinha feito o pacto, era o Jim, né, pra salvar o Sam, tinha feito o pacto, cara. O detalhe maior é que, na verdade, eles caçam o demônio de olhos amarelos o tempo inteiro, e no final das contas o Jim tinha obrigado a fazer um pacto com ele pra poder salvar o Sam, né? Então é uma super dicotomia. Sem contar que a terceira temporada foi a mais criticada por causa da greve que referiu lá nos Estados Unidos, do 7 de 2008. Então, a ideia dos caras era fazer 22 episódios mesmo, mas acabaram fazendo só 16. Então foi uma correria, né, cara? Você tem que criar 6 episódios mais misturados nesse negócio aí. Foi bem difícil. Eu acredito que não ficou... E se comparado a outros seriados, cara, como o Heroes, por exemplo, o Supernatural não tem tão prejudicado assim, cara, como o Heroes, que acabou perdendo todo o eixo, assim, a terceira temporada até que foi bacana, cara, o lance do Jim, então, querendo esculachar tudo que sabia que ia pro inferno mesmo, foi bem legal. Sim, Pô, cara, fala primeiro, que eu sou tipo a fonda da série, tá? Pô, eu tô dois, cara. É, mas então, assim, com relação à terceira temporada, a gente vê a aparição de vários personagens, assim, vários personagens, né? Acho que devido à greve que colocaram. Por exemplo, tem a Ruby, se não me engano, aparece na terceira, não é? A marca na entrada dela. Aquela a Lala Talbot. Isso. Ah, tem a Bela Talbot. Cara, Bela, cara. Isso. Aí vem uma pergunta que não quer calar. Por que que os dois, o Sam e o Jimmy, mataram ela na primeira vez que encontraram? Porque ela só erra a pena dos caras. Porque ela é linda, maravilhosa. Cara, pra ver se dá certo, dá um tricô fogo nela, cara. Mata qualquer, praticamente qualquer coisa, sabe? Como diria o Lúcifer, só não mata 5 coisas na criação. Mas a Bela não é uma delas, cara. Agora, a principal característica da terceira temporada é a claustrofobia, né, cara? Porque você sabe exatamente o que vai acontecer no último episódio, você passa toda a temporada torcendo que eles conseguirem mudar e sabendo que eles não vão mudar. No final das contas, acontece exatamente o que você não queria que acontecesse, mas que era o que estava previsto. Então é uma corrida contra o relógio que não dá certo. Você fica agoniado em todos os episódios e não tem como escapar. É, ficou uma coisa meio previsível, assim, né? Os eventos foram descrevendo muito o que já ia acontecer na frente. Não tinha uma liberdade ali no caso da história. Então era fácil de saber o final, realmente. Essa história, esse papo que a gente levantou, você me lembrou de outra característica muito boa do Supernatural, que é a mistura de mídias. Por exemplo, não era a mistura de gêneros. No episódio Red Side, é, que eles têm pessoas morrendo afogadas, sem ser na água e tal, é, que ela e Jimmy vão pra uma festa, invadir uma festa. E aí tira uma onda com o filme de super coisa, né? De grande fã, do Great Job, essas coisas assim. É o filme de hype, né? É, muito bom. Muito bom mesmo. Amor. Outro episódio que me deu pânico, cara. Quando você está dizendo a privada, cara. É um momento muito, muito, muito, sabe? Você fica muito prejudicado naquele momento. Cara, tem um episódio que eu achei bacana, cara. Tipo, a Very Supernatural Christmas, né? O Natal muito sobrenatural, cara. É legalzinho aquele episódio, cara. Porque tem aqueles senhores, né? Aqueles velhinhos, tudo, que no final era um tipo de deuses pagãos, né, cara? Bem legal esse episódio. É, bom, cara, que Papai Noel é um freak, cara. Que medo desse cara. E a criança olhando, que o Papai Noel passando. Que isso, cara? A galinha que arranca o dente de um dente. Gente, que horrível que eu vou falar de um dente. Cara, muito, muito, cara, muito, muito sacado. Eu nunca mais vou olhar pro Natal do que dizer. Lembra aquele episódio que eles são presos, né? Enquanto eles estão atrás da Bela que pegou o ponte dele também. Também interessante esse episódio que volta esse lance de mostrar que os caras estão tentando salvar todo mundo. Tem uma mulher tentando ferrar a vida deles e ninguém tá nem aí pra ele. Ah, cara, acho que a Bela foi outro erro que ocorreu no sobrenatural, porque foi mais uma coisa que pode desfocar muito, assim, entendeu? Não sei, eu acho que foi um personagem que mais atrapalhou a série do que engrandeceu. A cara gostava dela. Agora, na terceira temporada é onde nascem os gostos felices, né? Eu fui um episódio, inclusive, que eu amo deles. Exatamente. Foi um alívio cômico, cara. Eu estava dando uma série, cara. Eu estava muito assim, todo mundo que eles encontravam era um perigo, cara. Era o Bob, eram os outros caçadores, o pessoal da World House. Aí depois você encontra uma galera, meu, nada a ver, cara. Sabe? Um absurdo. E dá pra você se colocar no lugar das pessoas, sabe? Eles estão realidade de. Uma homenagem aos Ghostface de verdade, né? Porque tem muita gente mesmo, muita organização que se dedica a trás do saco. Eu já estava na época que eu estava toda na estrada, eu estava pesquisando todos os memes, e meses eu literalmente conhecido como a cidade dos fantasmas, porque tem uma pica de jeito de caçando fantasmas lá, e uma pica de assombrações. É verdade, é conhecido como Ghost Town, né? Eu achei muito engraçado. Aliás, foi o Elvis, né? Todo mundo já viu o Elvis. É, parte do destino. Então, a respeito dessa parte, desse negócio da galera do Ghost Tracer, como eu comentei, eu fiz o curso de parapsicologia. 12, 13, não interessa quantos anos atrás. E era com o padre Quevedo, cara. A gente saía por aí, interior do Brasil, vendo casos, né, cara? Que as pessoas falavam coisas do tipo, ah, o que eu vou fazer nessa primeira tarde? Ah, vamos visitar aquela mulher lá na Cochitina, porque a parede dela está sangrando. Aí todo mundo ia lá, feliz e contente, caçar por casa, cara. Muito curto, sabe? Eu não recomendo nem ninguém. Nessa temporada tem aquele episódio que o Jim fica morrendo o tempo inteiro e cada vez uma morte mais esdrúxula que a outra. É, o episódio o Feitiço do Tempo do Supernatural, igual do Mar. Ah, isso, gente. Vocês já viram aquele Ghost Hunters? Cara, aquilo é péssimo, meu. Você assiste aquilo e depois assistiu Assombrações, tem que dormir de luz acesa, cara. É muito, muito, muita onda aquele episódio, cara. Aquele programa. Muito louco. E no final da terceira temporada, né, como a galera falou aí, os caras tentaram enfrentar a Lynch, né, pra pegar o contrato do Dino, mas não deu certo, o Dino acabou indo pro inferno, cara, que foi uma parada muito legal. Porque ninguém imagina que o protagonista do seriado, o herói ou anti-herói, vai acabar indo pro inferno de verdade, né, cara? Você sempre acha que ele vai dar jeito e ficar na Terra, né? Você quer começar a pensar, pô, como é que vai ser agora com o Jim no inferno, cara? Como é que vai ser esse lance? E aí que o Supernatural surpreende mais na próxima temporada. Posso puxar a quarta temporada? A volta do Jim parece muito, muito com o primeiro episódio de uma série muito antiga chamada John Doe. Não sei se vocês já viram. Não conheço. Cara, John Doe era aquela série assim, ele era o ator principal, era o Dominic Purcell, fez o Prison Break, ele era o cara que tava na prisão, não o outro que entrou na prisão. E, cara, era fantástico. Tipo assim, a história baseada no seguinte, o primeiro episódio ele aparece pelado numa ilha, e em volta dele tem uma cratera vitrificada, assim, pra que ele caiu ali, entendeu? E ele não lembra quem ele é, só tem um fator, assim, ele não tem nada a respeito da memória dele. Mas ele lembra de que ele sabe a resposta para todas as perguntas do que existe no planeta Terra. Qualquer pergunta que você fizer para ele, ele sabe a resposta. Então a série se baseou nele indo tentando buscar quem ele era, sabe? E, fora isso, ele sabe tudo. O Jim, ele aparece de volta no mundo numa cena muito parecida com a do John Doe. Não tem nada em volta dele, tá tudo destruído. Né, tudo acabado e ele não faz ideia de como ele voltou e do que tá acontecendo. E cara, a revelação de Cassiel é um dos momentos mais explodidores, certo? Nossa, Cassiel. Ele fala, I'm an angel of the Lord. I'm an angel of the Lord. Cara, aquilo foi demais, cara. Foi explodir a cabeça de todo mundo, velho. Caraca! Muito legal. Eu e a senhora falar agora, a gente deu um pulo gritando assim, em nome! E aí, a gente ficou muito louco. Foi muito bom. Inclusive, ele nem ia ser um personagem tão importante quanto ele é hoje, né? Então... Lembrando que nessa temporada é onde você começa a entender o que aconteceu com os meninos, né? No episódio que o Castiel leva o Jim lá pro passado, onde ele conhece a mãe, descobre que a mãe era caçadora e o pai era um... enfim, era um cara aí. E só virou caçador porque ela morreu. Pois é. Então eles descobrem exatamente o começo, que pra gente agora faz todo sentido, né? O sangue na boca do Sam... E o fato de isso ter acontecido por causa do pacto que a Mary fez E tudo que foi desencadeado a partir daí, a morte da Mary tá dita já por conta do pacto com. Cara, eu sou muito fanboy. Vocês estão falando dele voltar no passado e conhecer que a mãe dele era uma caçadora, e eu tô só lembrando que o diretor Skinner do Arquivo X é o avô dos dois, cara. Mais nada, eu vou assistir, cara. A série me pegou de novo, sabe? Não tem como. Cara, inclusive, esse episódio que volta ao passado é fantástico, cara. Não é o que começa com o demônio de olho amarelo na igreja, que tinha possuído um padre e tinha um monte de freira, ele tranca as portas lá e mata todas as freiras, cara. Que episódio é esse, cara? Até aquela hora que ele tem uma freira no altar, todo ensanguentado assim, com, sei lá, uma espada, só que você é pintado no meio dela assim, e ele ajoelha na frente dela e fala: mestre, não sei o que eu posso fazer por você. Putz, cara, que episódio louco, cara. Verdade, cara. Esse episódio é um dos episódios que pra mim é o, sei lá, um dos marcos de todo Supernatural. É esse episódio. Você entende, você tem aquela epifania do que aconteceu no começo. Você fala: caramba, cara, então tudo aqui no começo, a primeira temporada inteira, quase que se explica nesse episódio. Cara, essa temporada é uma temporada que talvez marca porque vai dando todos esses spoilers pra galera, que vai contando exatamente tudo que aconteceu, vai explicando isso, vai apresentando outros personagens mais fodas do que tem. Inclusive, a morte dele é mais uma revelação do de até onde pode chegar os poderes de Sam. O Alastair é aquele que o Jim tortura, né? É, exato, que ensinou o Jim a torturar, né? Isso, é verdade. Aí que o Jim começa a sacar. Pô, como é que você tortura tão bem, né? Sabe uma coisa engraçada? Eu tenho quase certeza que esse personagem é uma homenagem a um personagem de Battlestar Galactica. Vocês assistiram já? A nova, sim, a antiga também. Sim. Então, tem um personagem que chama Tenente Thorn, que ele é o torturador da 6. Cara, é verdade, é parecido, hein? É parecido, sim. O nome dele, se você vai olhar nos créditos, o nome desse personagem é Tenente Alastair Thorn. Mesmo nome, é verdade. Você precisa pegando a carta de nome. Cabeça tudo ainda aqui, é verdade. E tá ligado que o Crowley é o Robo Lopes, né? Com certeza. Pequenas homenagens aí, muito louco. É, cara, são uns easter eggs, né? Você olha e fala: putz, é isso. E aí, o legal, cara, é exatamente a revelação que a Alastair vai dando pro Dinho, cara. Daquele lance que um dos selos pra libertar o Lucifer era que uma pessoa justa, como é que ela, que uma pessoa inocente teria que derramar o sangue de outra pessoa inocente dentro do inferno, né? É quem falou: pô, eu tentei isso com seu pai durante uma centena, sei lá quantos anos, e você acabou caindo fácil nessa. Praticamente essa quarta temporada inteira é uma temporada que explode a cabeça, cara, do começo ao fim. Tem muita coisa boa aí nessa temporada. Não, foi, tem o episódio, se eu não me engano, é o 19 dessa temporada, que eles praticamente fazem uma gozação com eles mesmos, né? Que o episódio é o Jump the Shark. Não sei se vocês sabem, mas Jump the Shark é uma expressão do Alfred Hitchcock, que dá uma ideia de quando um seriado ou um filme foi longe demais, eles deveriam ter sido cancelados. Logo o episódio tira barato do fato de que a galera tava falando: pô, eles estão misturando muito com religiosidade, com não sei das quantas, porque a quarta temporada é muito salpicada de anjo, né? É, quando eu tô anjo, com Apocalipse e tal, aí a galera começou a: caramba, o plot tá indo muito acima, velho. Pessoas, inclusive, que pararam de assistir ou começaram a falar mal da série por causa disso. É. Apesar que eu curto muito. Não por causa do Master Fácil de. Como é, rapaz? Anjos Rebeldes. Não, total Anjos Rebeldes, cara. Nossa. Realmente, essa temporada foi marcada por isso, nessa questão da religião. A gente sempre sabe que vai trazer uma certa polêmica, né? Sempre vai causar um impacto, assim, no pessoal. Mas eu acho que também não tem que levar pra esse lado, não, sabe? Acho que a gente já viu vários seriados sobrenatural, a gente vê isso aí constantemente, e eu acho que foi só mais um, assim, olhando por esse lado, lógico, um excelente, mas não pra causar tudo isso. Que é o lance, ô Daniel, esses anjos, cara, eles são uns anjos muito safos, cara, os caras são uns anjos do caramba, cara, porque, sei lá, eles têm literalmente livre-arbítrio, né? Os caras brigam entre eles, é como até um episódio que algum dos anjos fala, pô, até o Castiel começa a questionar, né, começa a questionar, pô, será que as ordens estão vindo de Deus mesmo? Alguém viu ele por aí? Eu mais acho legal justamente esses anjos aqui, eles são uma grande sacada do que diz, porque eles distorcem o seu não livre-arbítrio. Porque eles são anjos, tem que obedecer, tá? Mas como tem aquela coisinha que eu não vou falar porque é spoiler, aí eles começam a fazer besteira, começam a guerrear, começam a fazer merda, e você nota que eles não são aqueles anjos bonzinhos por causa disso. Eles são os anjos do Velho Testamento, não do Novo. Bem advogado e diabo. O que eu acho muito legal é o Uriel chamando o pessoal de macacos na humanidade. Nossa, lembrei muito do Christopher Walken, cara, quando ele fez isso. Total. Outra coisa que eu lembrei, na quarta temporada, cara, imagina o seguinte, você leva a sua vida caçando monstros, cidade em cidade. Aí de repente você chega num lugar pra fazer uma investigação, você vai disfarçado, a sua identidade tem o nome falso de algum cara de uma banda de rock. Quando você chega lá, o cara olha pra sua cara e fala, vocês estão jogando RPG live action? Supernatural? E aí você descobre que tem um cara que chama Chuck, que grava tipo ganha vida contando a sua história, cara. É muito bom essa metalinguagem da série, cara. Cara, isso é muito louco, cara. Aí você vai lá pra matar o cara, né? O Castiel chega e fala, não, não profeta de Deus. A temporada acaba realmente com o Sam matando a Lilith e sabendo que a partir daí o bicho vai pegar, porque o cara acabou invocando o demônio principal, que é o Lister, tudo. E explode a cabeça de todo mundo. Cara, final da quarta temporada, aquela depois que fala abrindo, e eles não conseguindo passar pela porta, e a gente tendo que ficar mesmo esperando que não tem, sabe, de muita torpeza. Muita raiva. Literalmente eles feito um otário, que é tudo na vida, lendo cada notícia, indo atrás de cada site pra poder contar continuidade, dar continuidade à história. Que legal. E aí, fazendo, já citando os nossos amigos lá do Nerdcast, né? Qual a nossa surpresa quando a gente descobre que o Lúcifer entrou no nosso amigo Eduardo Spohr? Ele é zoado o tempo inteiro por causa disso. O ator que faz o Lúcifer é a cara de Eduardo Spohr. Mas eu acho que ele, se o Spohr e o Dracon vão fazer algum tipo de apresentação em público, o Dracon faz questão de falar isso pra todo mundo. Será que ele entrou no palco do banho da Rita? O ex-marido da Rita, aliás. Olha o que você foi de do Dexter. E aí, que temporada? Cara, quinta temporada. O que dizer da quinta temporada? Bom, primeiro, quando a quinta temporada chegou pra mim, eu já não tinha unhas. Ela demorou pra chegar, entendeu? E ela começa daquele jeito que eu gosto de fazer com os jogadores de RPG. Eu gosto de uma coisa visitada e vou te explicar o que aconteceu no primeiro episódio só no 22. E aí eu te jogo de um lado e de outro eu falo com você. Cara, a primeira temporada não foi minimamente isso, é o primeiro episódio. A temporada foi absolutamente estranho pra mim, sabe? Eu odeio usar essa palavra, mas foi surreal. Sabe? De repente você tava lá pra literalmente receber o inferno de braços abertos e de repente você não tá mais. Você tá num avião. E outra coisa, foram os anjos que fizeram isso tudo acontecer, né? E aí os anjos voltam, né? O Zacarias volta pro Jim e fala, e aí, agora você tem que ajudar, beleza? Imagina, o cara ferra tudo e depois fala, não, aproveita, né? Já que eu ferrei, você tem que ajudar. Aquele episódio é uma temporada que já no começo já acontece muitas coisas intensas, né? No segundo episódio, o Castiel já perdeu muitos poderes e teve que encontrar um amuleto pra encontrar Deus, né? O legal daqui é que já entra nessa questão, né? Porque a gente ouve falar tanto do inferno, de Lúcifer, mas de Deus. Né? Onde tá Deus nessa história toda? A gente vê a aparição dos anjos lá, que talvez seja um sinal, mas ainda fica esse mistério, né? Eu achei uma sacada de nada. Achei muito bom eles terem criado o nome de Deus. Deus. A cara do Castiel falando, eu vou procurar Deus. É um absurdo, porque ele fala uma coisa tão normal, do tipo, bom, eu vou até ali e eu vou falar com Deus. E eles olham pra ele com a cara dele. Peraí, eu sabia que demônio existia, a gente vai acreditar que tinha. Tá, eu ainda não acredito que eles são legais. Mas agora, cara, eu não vou acreditar que tem Deus. Tá com o pé, cara, sabe? Pô, sim, cara, a cara vinha, sabe? Mas se você parar pra pensar, não é que Deus tirou o pé, que Deus foi fazer o Batman, né? O maior da firma, lembra dele? Foi o Batman, foi fazer o Todo Poderoso 2, nossa, é. Mas essa temporada também tem até um episódio 4 que o nome dele chama Fim, verdade? Que vinha levado pro futuro, por um outro anjo, pra ver a consequência da sua insistência de rejeitar o Miguel, não é verdade? É um episódio. Aliás, um também. Episódio que tem todo o sabor de Silent Hill, né? Porque você sai pela cidade sozinho, perdido. Não sabe o que tá acontecendo, não enxerga nada, tudo destruído e de repente você é atacado por um zumbi. Ei, e aquele amuleto do Dini que o Castiel levou embora? Ele acabou não devolvendo. Devolveu. Mas assim. E o Jim jogando o bicho, porque lá pra frente. Bom, vai, droga. Ah, é? Spoiler. Mas não teve um aviso aqui? Pode ser, vai ter um aviso. O Jim joga porque ele encontra o Jesus e fala: então, Deus mandou basicamente você se virar, tá ligado? Você não é quadrado. Ah, é. Essa parte, vocês não acharam nenhum confuso o Jim ter o amuleto de encontro a Deus? Achei, né? Mas até então ele era o cara escolhido para ser o vaso, o recipiente de Miguel, não sei o que. Diedil, pô. Parada bem louca, cara, porque o começo do Supernatural você descobre que um dos irmãos era escolhido para ser o líder do inferno. E nas temporadas mais atuais você vai descobrindo que o outro é escolhido pra ser o salvador do céu, cara. Mas eu acho que eles poderiam ter comentado uma coisa, sabe? Ficou meio assim, a gente escolheu porque vocês são dois irmãos, Gabriel fala depois disso, vocês são dois irmãos, são muito parecidos e tal, não sei o que, e pronto, ficou nessa. Não, tipo assim, eu acho que isso também foi muito forçado, cara. Eu acho que podia ter melhorado isso aí, ter explicado no Brasil, se deu gafado que não tinha mais o capítulo, dando uma razão melhor. Faltou aí um pouquinho de história. Um dos meus episódios favoritos é aquele que eles vão pra convenção dos fãs de Supernatural. Cara, muito bom. tem uns episódios muito sacadinhos, por exemplo, o da série de TV, né? O de Gabriel e o da Paris Hilton, cara. Eles mataram a vontade de muito americano, cara. Decapitado Paris Hilton, foi engraçado. Não é só de americano, não, hein, cara. Nossa, ah, falando nisso, uma coisa que eu acho muito foda na série é a abordagem que ele dá aos deuses. Aquela história de todos os deuses. Eu me senti, cara. faz, que adora. É, tipo assim, eles têm uma fração do poder que eles tinham, porque eles têm uma fração da adoração das pessoas. E a religião dominante, queira ou não queira, é a católica, né? É a cristã, aliás. Detalhe, é a personificação perfeita do Hotel California, né? Ah, é tétrico, meu. Sim, é o que o Jim comenta, né? Você paga pra entrar e, tipo... Mas a gente tá doido pra saber onde foi parar o Jesse, o anticristo, o super mega ultra poderoso, que não foi explicado até agora. É verdade. É verdade, ela tem poder de roteirista, meu. É o episódio da Halloween Dance. Será que eles pensaram no Vigilio que eles fizeram aqui? Vigilio não. Vigilio. E o final da quinta temporada, então, que é quando o Sam e o Jim percebem que ele passa a coisa que eles têm que tomar uma coisa. Que a gente não falou dos quatro cavaleiros, né? Opa. Meu, os quatro cavaleiros, é verdade, cara. Eu achei uma pegada legal eles terem colocado os cavaleiros com carros. Eu achei muito bom, assim, mas teve duas coisas que eu não gostei. Primeiro é que, mas isso é culpa minha mesmo, que eles não colocaram a guerra como sendo uma delas maldições, ia ser uma homenagem muito foda, que a guerra era uma mulher e não uma Harley Davidson. Puta, verdade, né? E a segunda é que aquela história do anel, dos anéis, portal, não sei o que, eu achei um tanto forçado. Inclusive o que o Gabriel fez, né? Gravou um videozinho lá, um videozinho pornô, cara. E a D&D, isso é muita criatividade, né? É. Realmente. Pegar umas quatro artefatos atrifortes. Pois é, compra. Agora, pra quem é muito, muito fã, eu acho que o que mais marca nessa temporada é a perda de um monte de gente que a gente gostava. Cara, eu chorei muito, muito nessa temporada. É verdade, é verdade. A gente só pode esperar que vai ter muito choro nessa temporada. Não só pelo fato de que vocês perceberam que a quinta temporada, conforme já durou. O Sandro lá fica cada vez mais profundo. E eu acho que assim, a sentir. E realmente, né? Vai mudar ela de horário umas 15 vezes. O relacionamento do Sonho e ele chega a um ponto muito, muito clínico, assim, a questão da confiança dos dois, de um no outro. E o final da temporada, eu não vou dizer o que acontece, claro. Mas é muito emocional aquele episódio, é muito carregado, é muito, muito tenso. A gente chegou a dizer, pô, se aquilo a gente para de assistir. Justamente por causa disso. É, o último episódio da quinta temporada é lindo, mas eu tenho uma crítica pra fazer. Não precisava do outro irmão dos dois meninos. Qualquer mestre de Brasil daria um final muito mais legal pra ele, tirando aquele irmão ressuscitado dele lá do Kizil. Eu não sei, me pareceu assim, parado que meio que o Crítico já ia meio perdendo a mão, talvez tivesse com desgosto, porque a galera já queria fazer a cesta, que ele queria tentar bater a vida e fizesse o filme, né? Mas eu quero ver o jogo de Crítico. Aí talvez ele tenha perdido um pouco a mão, ou alguma coisa assim, porque tem algumas partes ali que você são muito forçadas, né? Verdade. Cara, inclusive a gente até imagina que não vai ter continuação. E você fala, pô, os caras já foram pro céu, já foram pro inferno, e o que eles vão fazer? Aqui, e nessa temporada, nossa, eu vou dar spoiler, cara, mas tá, é doido, cara. É muito doido a sexta temporada. Muito doido. Vocês já chegaram a assistir algum episódio? Tipo, o que eu entendo disso é que ele é praticamente um animal de formação. Uma das coisas É, como eu tô vendo mais fora da sexta temporada é o fato do Sam votar de frente sem alma, né, cara? Cara, é muito legal isso. É, meu pilar das fadas lá aqui. E o Du fala, ah, eu tava ferrado, eu tenho que pegar uma. É, tá aquele... é, eu ia fazer cara, é, eu tenho que falar que é engraçado, aquele episódio que o Du tá correndo lá, que parece que tem um lá no meio da cidade dos Estados Unidos e o cara no telefone, pô, Sam, tô tendo aqui atacado, sei lá. Foi de muito bom. Tem gente que tá falando ouvido aqui, que não assistiu ainda. Como é que foi? Pra galera que curte, que é fã do Supernatural ou quiser jogar no RPG, cara, como é que... Fala um pouco desse sistema que a galera tem. Eu ia começar, eu tinha comprado o novo Odyssey, e eu ia começar a mexer alguma coisa, e só que a gente criou disso pra jogar Supernatural. A galera melhorou? Eu mudei algumas regras, fiz aquele... A galera que é fã do Supernatural, e se interessa em jogar algum sistema de RPG ou que se interessa em adaptar isso pra sua mesa, tanto o Dan quanto o Leandro, eles já fazem isso, né? Então dê umas dicas pra galera. Eu comecei a pegar algumas coisas e algumas coisas do cenário, comprei o livro, comprei os suplementos e bebo muito daquela fonte lá. Mas o sistema, eu tô usando o sistema Storytelling. Porque foi o que a gente começou e, bem, na nossa história de jogo a gente já trocou muito o sistema campanha que tava rolando e não é legal. Não gosto de fazer ele. Mas, por isso. Mas eu curto muito o Corpus também. Mas assim, Dan, uma pergunta pra mim. Eu, né, aproveitando, eu acho legal você ter escolhido o Mundo das Trevas, né? Que é da empresa que eu trabalho. Um gravazinho básico pra dever aí. Agora. É, como é que você adaptou, cara? Como é que você fez? É porque assim, o Mundo das Trevas, se você não toma cuidado, o negócio fica muito assim, impossível de acreditar, né? Porque você vai enchendo de bolinha até uma hora que você não tem limite na coisa. Você tem que fazer uma adaptação na criação de personagem, na utilização de regras, pra ficar uma coisa mais assim, semelhante ao... Mas peraí, a ficha do Sam não é uma ficha com todas as bolinhas pintadas? Rapaz, algumas habilidades cheias, outras com muitas especializações e algumas extrabolas, né? Verdade. Porque os caras da série são... Você vê na série, pô. Você olha, quando o Sam tá preso lá com o pessoal numa cidade fantasma, o demônio começa a atacar eles e o Sam diz de cabeça a classe de demônio e o nome que eles fazem. Não sei se vocês lembram. Ou seja, os caras são foda, eles decepam vampiros com um golpe só. E você vê que em qualquer sistema isso é difícil, pô. É captar um bicho que tá lutando com você. E é aquela coisa. O que eu fiz foi o seguinte: eu fiz umas pequenas adaptações, né, pro jogo ficar mais azul. Putz, detalhes cinematográficos, inclusive estou usando a era do Plot Points, do Cortex, que é tipo os pontos narrativos lá, no seu metro. Fiz algumas poucas modificações em tiro, em dano da arma, essas coisas assim, e dei um monte de experiência pro pessoal pra já ficar melhorzinho, já porque alguns personagens já caçam a anos assim, e... Mesmo assim, um dos jogadores fica reclamando que o policial que tem no livro é mais foda do que ele. E tem alguns atributos mais fodas, daria uma surra nele, como um guarda em trânsito. Mas dá certo, cara. Assim, pra gente tá dando muito certo, a gente curte muito porque o sistema é simples. Os monstros, cara, eu praticamente não faço ficha pra eles. Eu só vejo quantos dados eles têm pra fazer as ações e pronto, vamos lá. Agora, você tá falando que é difícil de adaptar os monstros, porque os monstros sempre parecem muito mais fortes que os jogadores? Quando a gente tá jogando com... Do livro básico, os caras, às vezes, colocaram a mão muito forte lá, entendeu? Por isso que tem... Supernatural. E na minha personagem eu comprei aquela habilidade de carisma, né? Então a minha personagem é super bonita. Só que eu já fui tanto na mesa, eu já fui aberta tantas vezes de cima a baixo, eu tenho tanta cicatriz, que isso já não tá valendo mais. Eu tô parecendo mais uma boneca de perna talhada. Ah, cara, uma coisa que acontece muito no RPG, que não acontece na série, é os jogadores indo pro hospital, passando semana, tudo aberto, tudo cheio de cicatriz, tudo fodido, tudo quase morrendo, quase tudo pensando, cara. O problema é que, se você prestar atenção, esse tempo que eu mestrei, duas coisas acontecem muito na série que deixam o combate funcionando, dá aquele clima que os jogadores não se servem tanto. Primeiro é atitude. Os personagens que vão pra cima das coisas, né, quase sempre se ferram. Eu tentei um dos personagens do meu grupo aqui, velho, que ele quase fica quase morto sempre. Ele vai pra cima, ele pensa que tá jogando bem dele. E outra coisa é a seguinte: geralmente, se você prestar atenção, esse jogador, esse personagem, ele tá quase morto sempre. Inclusive, um desenho que eu fiz lá numa matéria do meu post, no meu blog, é com o Pedro Ferrado. Ele é o único desenho que ele tem. E que ele pensa que o personagem pensa que tá em D&D, sabe? E outra coisa é que quando os monstros atacam os jogadores, a sempre é derrubar a arma, ou então eles correm. Geralmente, quando acontecem essas coisas, o pessoal sempre foge e vai pesquisar e vai atrás da coisa que realmente mata, sabe? Então você vê que prendeu aqui. Ah, cara, olha só, nossa primeira mesa deu TPK. Assim, completo, total e sem conversa. E a gente nem tava indo pra cima do bicho. Tava todo mundo no cantinho tentando fugir. Eles estavam achando que o Leandro é mais alto, hein? Eles estavam caçando um Alligator. Não sei se a gente chegou hoje. Eles estavam com a mão. E a personagem da Elisa, minha esposa, ela apanhou feio, cara. Aí a sorte é que um dos personagens, ele é especializado em caçar lobisomens. Aí eles acabaram se dando bem. Mas que eu consegui isso. É, então, nesse ponto, o Supernatural é uma aula de RPG, né, cara? Porque ele ensina um jeito bem legal de se fazer uma batalha mais interativa, mais inteligente, e até na interpretação de personagem, né? Às vezes o pessoal é muito focado no combate, às vezes nem pensa no que faz o combate, que nem esse mesmo falou, entendeu? Eu acho que vale a pena isso sim. Então, e uma das coisas que eu acho que Supernatural tem uma grande vantagem por sobre outra série de em relação à adaptação flash, é que tem muitos caçadores e tem muita coisa sobrenatural pra ir atrás, né? Então, por exemplo, o RPG de Battlestar Galactica, eu pessoalmente, particularmente, acho meio difícil. Você sempre vai querer dar aquele clima com os personagens principais e tal, e a história é muito fechada. O Supernatural tem uma história muito aberta, cara. Eu acho muito legal. Ah, sim, uma coisa que eu queria dizer. Eu acho que essa série, ela é uma grande crítica aos Estados Unidos, cara, só pode. Porque só acontece merda lá. Apocalipse, monstro, inferno, tudo acontece lá. É, se fosse aqui no Brasil, ia ter que ser o Saci, o Boitatá, tá brincando. Na sexta, né, que eles foram lá pra esforço. Então, o sistema do RPG foi lançado pela do Cortex, né? Ele foi publicado pela Margaret Weis, que é a criadora do Dragonlance. Pra quem já jogou Dragonlance sabe como é, ela coloca a mão nos RPGs bem legais. E de uns tempos pra cá, a editora do Margaret Weis decidiu dar a louca, e ela tá fazendo, assim, vários sistemas de RPG baseado em seriados, assim, né? Então tem o Supernatural, tem Smallville, né? E cara, tá vendendo pra caramba, não sei como, mas tá vendendo pra caramba. E sabe, tem vários, assim, acho que daqui a pouco ela vai lançar o Lei e Ordem RPG. Meu Deus, tô ficando. Tem o Battlestar, né? Tem o Firefly. Eu acho que eu também tenho, eu acho interessante. Quando você falou do Battlestar Galactica, se eu fizesse uma campanha de Battlestar Galactica, eu não seguiria os mods do Battle Saga Life iria mais pro lado Capcom da série espanhola que teve depois. Que daí dá uma ideia, entendeu? Você chupa lá pra trás, sei lá, 50, 60 anos, e faz um dos seus jogadores ser culpado pela questão de Pylons, que é uma coisa básica, assim, sabe? A culpa é dele, não sua, sabe? Agora, voltando no do Supernatural, eu acho que tem um pouco de mágoa da Margaret Wright pelo fato de que ela não gostou do cancelamento do Dragonlance, né, pela Wizards of the Coast, porque o sistema Cortex, ele é perfeito em vários sentidos, mas ele não usa D20. Né? Ele usa todos os dados que você quiser, menos o D20, você não vai usar o D20 pra nada. Se você precisar rolar alguma coisa que vale mais do que o D12, você soma um outro dado, então é um D12 mais um D2, um D12 mais um D4 e por aí vai. E o que eu achei interessante é que o sistema Cortex, ele te deixa personalizar o personagem de uma maneira que eu achava assim, em alguns RPGs, por exemplo, no D&D, vamos falar a verdade, isso é nulo, né? O D&D 4ª edição, você vai ter que personalizar seus personagens na base do talento, perícia treinada e poderes, assim. Mas, em final das contas, cada 5 mil personagens vai ter 3 iguais. Agora, o do Supernatural, no sistema Cortex, ele te deixa dar uma mexida de uma maneira a tornar o seu personagem incrivelmente personalizado. Com as qualidades e os defeitos, né? Que isso eu acho que é uma coisa que vem até do Mundo das Trevas. Da primeira versão também do Mundo das Trevas. As qualidades e defeitos você consegue fazer muita coisa. Eu acho que ele não chega a ser complexo como o GURPS. Porque acho que não existe nada mais complexo do que o GURPS na face da Terra. É porque as qualidades e defeitos dele são intuitivas. Exato. Tagarela, essas coisas assim. São coisas bem mais simples, é verdade. Assim, pro sistema Supernatural a gente gostou de jogar. Nós vamos testar o sistema Cortex. Um tempo aí eu vou fazer uma outra série de RPG que é baseada no Smallville. Que a gente já... Vocês já chegaram a ver o livro de RPG do Smallville? E as resenhas do Kimball. É assim, eles criaram uma maneira inédita de você fazer criação de personagem. É um organograma gigante em duas folhas A3, onde todos os personagens estão ligados com todos os personagens. E cada conexão que você faz, cada setinha, ela tem um símbolo diferente que indica a qualidade e o defeito com que você usou pra comprar aquela ligação com aquele personagem. Então, sabe, é Lex Luthor, que odeia Clark, que ama Lois, que aspira a ser tão boa quanto Perry White, que tá caçando a Chloe e que é apaixonada pelo Arqueiro Verde. E cada um disso uma qualidade e um defeito, e cada um deles tem de acordo com o símbolo de saída da seta e o símbolo de chegada da seta. Sim, é complexo. A gente olha. Quando eu mostrei pro Otávio da Devira, assim, falei, olha, tá aqui um novo sistema de criação de personagem. E, tipo, olhando pra tela, né, porque eu comprei a versão em PDF, né? Porque a versão em livro tava. Acho que eles estão vindo de jangada. Então eles te dão de presente a PDF junto. Cara, a gente ficou horas olhando pra aquela tela e não sabia por onde começar. Falei, cara, não sei nem onde pôr o nome do personagem, sabe? Mas isso é uma sacada muito boa, né? Tipo, só do livro, cara. Dar um PDF junto com o livro impresso. O livro vai demorar pra chegar enquanto você vai jogando aí, né? E tem isso, você usa muito. Quando você usa muito notebook, iPad pra mexer, você pode comprar o livro sem levar o livro. Ou então você pode deixar o livro para os jogadores e ter uma cópia do seu computador, para você ver como. Isso aí, obrigado pela participação da galera. Quem quiser continuar conhecendo mais sobre o Supernatural, pode visitar o grupo. Tem o Twitter do Leandro aí, arroba leandrodevir, né? Vou deixar aqui no post pra galera mandar pergunta e encher muito o saco dele. Tem o Twitter do Dan aí também, arroba Dan Ramos. Eles têm uns blogs, pode fazer o seu jabá aí pra galera, chama eles pra visitar. Bom, tá. Eu quero agradecer de novo o convite de vocês para participar do podcast. muito legal falar de assuntos que a gente realmente gosta, que a gente tá com os RPG tudo aberto aqui pra lembrar das coisas, muito divertido. Eu vou ser obrigado a assistir a primeira temporada do Supernatural de novo, porque muita coisa que eu não lembro mais. E, bom, o que o Alexandre falou, se a galera quiser saber mais, eu criei uma série de RPG baseada no seriado Supernatural, que se chama The Hunting, né? Ela é só feita, ela tá sendo feita toda em inglês, porque eu tô tendo apoio do pessoal Paula dos Estados Unidos, os verdadeiros Ghost Hunters, né? Eles participam, mandam material pra gente, deixam usar material que eles encontraram. Então no blog você vai encontrar bastante coisa, bastante áudio, né? De voz de fantasma gravada, essas coisas que eles cederam pra gente. O endereço lá é o thehunting.wordpress.com. E realmente, é só me adiciona no Twitter, Leandro_Devir, pode fazer pergunta a respeito de qualquer RPG, a gente tá aqui pra isso. Meu objetivo é que o mundo inteiro jogue RPG até 2012. Se você tentar morrer, a gente vai jogar, vai morrer numa grande mesa de RPG no mundo inteiro, colando no dado. Haja dado, rapaz. Agora, só ver uma Matrix. Exatamente, a mulherada vai falar que tá dando. De participar, principalmente porque a gente é só fã, mas não manja muito, não é muito famoso por aqui. Eu acho que é legal essa oportunidade que vocês dão para as meninas participarem também e serem netas como vocês. Meninas jogam RPG sim, meninas curtem seriado sim, e as meninas discutem isso assim, assim, e meninas são blogueiras de RPG também. Beijão para vocês, tchau, tchau. Queria agradecer também por estar participando do podcast. Eu sou fã pra caramba. Aquela que serve o convite também, tá? E é isso aí, foi muito legal. Abração. Bom, queria agradecer o pessoal da TV Vale. Queria dizer que admiro muito quem continua fazendo podcast da TV, que é um negócio complicado. É de pensar. E queria agradecer a oportunidade de falar que Supernet é muito bom, mesmo que eu não esteja tão feliz com os vídeos da série nessa sexta temporada, talvez não sétima, mas eu gosto muito da série, é uma das minhas prediletas. Também estou reassistindo a matéria, porque a gente comprou os boxes e tá louco aqui assistindo, tudo louco, já que a gente joga também, então a gente tá sempre em contato com ela. Vou deixar aí para quem quiser visitar o meu blog de crônica, né, o Potestade, que chama, o link é o potestadeblog.wordpress.com. E agora que eu estou, infelizmente, estou sem blog, eu vou alimentar mais os meus blogs de campanha. E visitei o Paragon também, a gente saiu de lá, mas a gente continua já baseando o blog. I'll be back. She'll be back. I'm back. I'll be back. Cry no more.